Que bom é despertar ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade num domingo feliz. Mas, vamos nós com música. Cartinha que vem da cidade de Porto Ferreira, aliás, Porto Ferreira também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem nos escreve é a nossa gente ouvinte, Dona Maria Benvilacqua da Rocha. Ela quer ouvir com o conjunto Os Caretas, em belíssimo arranjo, a composição do bom baiano Dorival Caymmi, Roda, Roda, Roda Peão. Orlando Silva, o cantor das multidões. Ele, em arranjo do Radamés, canta do Cristóvão de Alencar, Não Há Ó Gente ou Não, fazendo alusão a Luar do Sertão. E ainda para ela, a ferreirense Dona Maria Benvilacqua da Rocha, que reside em Porto Ferreira, em nossa sintonia, mais uma vez ela seleciona Orlando Silva, que desta feita, em arranjo do Radamés, canta do Jota Cascata, um dos grandes sucessos do repertório Orlando Silva, Mágoas de Caboclo. Roda peão, bandeia o peão, roda peão, bandeia o peão. O peão entrou na roda, peão, peão entrou na roda, peão. Roda peão, bandeia o peão, roda peão, bandeia o peão. Sapateia no tijolo, peão, sapateia no tijolo, peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. Passa de um lado pro outro peão, passa de um lado pro outro peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. O peão entrou na roda, peão, peão entrou na roda, peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. Sapateia no tijolo, peão, sapateia no tijolo, peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. Passa de um lado pro outro, peão, passa de um lado pro outro, peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. Bandeia o peão, roda peão, bandeia o peão. O peão entrou na roda, peão, peão entrou na roda, peão. Roda peão, bandeia o peão, roda peão, bandeia o peão. Sapateia no tijolo, peão, sapateia no tijolo, peão. Roda peão, bandeia o peão, roda peão, bandeia o peão. Passa de um lado pro outro peão, passa de um lado pro outro peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. O peão entrou na roda, peão. Peão entrou na roda, peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. Sapateia no tijolo, peão, sapateia no tijolo, peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. Passa de um lado pro outro, peão. Passa de um lado pro outro, peão. Roda peão, bandeia o peão. Roda peão, bandeia o peão. Quem possa adivinhar de onde eu ouvi essa canção? É o muro que

Aniversariantes da nossa querida Lafique Imóveis, hoje recebendo os parabéns a você, a funcionária Dona Luzia Sueli Russo, e amanhã, ou melhor, depois de amanhã, dia 29, vai receber os parabéns de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, a direta funcionária Janete de Fátima Gouveia da Greta. A elas, os nossos parabéns. Mas vamos nós com música nesta manhã, vamos sim. Nós vamos atender agora Carlos Gomes Santos, que está conosco. Ele reside na Rua Episcopal aqui em nossa cidade e nos escreve pela vez primeira e diz que não perde um só. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele selecionou Peri Ribeiro dando um show em arranjo Lírio Panicali nesta gravação, que tem a assinatura como compositor do papai Erivelto Martins. O filho Peri Ribeiro canta do papai, Praça 11. Silvio Caldas, o Cabocrinho, conosco em nossa passarela imaginária, defende do Noel Rosa em arranjo do pianista Renato de Oliveira, Feitiço da Vila. Para ele, que reside aqui em São Carlos, a Rua Episcopal, Sr. Carlos Gomes Santos, Bororó, assina. Nelson Gonçalves defende arranjo Zacarias, Curari. Vão acabar com a Praça 11. Não vai haver mais escola de samba. Não vai, chora o tamborim, chora o morro inteiro, favela, Salgueiro, Mangueira, Estação Primeira. Guardai os vossos pandeiros, guardai, porque a escola de samba não sai. Adeus, minha Praça 11, adeus. Já sabemos que vais desaparecer. Leva contigo a nossa recordação, mas ficarás eternamente em nosso coração. E algum dia, nova praça nós teremos. O teu passado cantarei. Nova praça nós teremos. O teu passado cantaremos. E algum dia, nova praça nós teremos. O teu passado. Na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. A zona lá da vila

é diferente desta gente que finge querer. Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito, eu acordei que aflição. Pensando que te abraçava, alucinado apertava, eu mesmo o meu coração. Mas vamos nós com música. Ou melhor, agora é o nosso intervalo, Juninho. Na volta estarão conosco, em nosso coreto imaginário, Roberto Luna, Carlos Galhardo e Aracy de Almeida.